Marquinhos, Marquinhos WF, o brabo de BH. Mas esse é o Marquinhos WF, sucesso com a mulherada. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar, na raba toma tapão. Te prepara, na raba toma tapão. Te prepara, na raba toma tapão. Sem negligência vai, que o pai tá boladão. Marquinhos WF que te bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão. Tu prepara, na raba toma tapão. Vai, toma, toma. Não vai loira safado e bota jaca pra tremer. Toma, quero toma, ver tu toma, balançando toma, quando o grave bater. Toma, vai. Toma, vai. Não sacanhe meu talento, eu sei que vai querer descer. Esse beat intimado que te faz se envolver. Sem negligência vai, que o pai tá boladão. Marquinhos WF que te bota com pressão. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar, na raba toma tapão. Te prepara, na raba toma tapão. Te prepara, na raba toma tapão. Sem negligência vai, que o pai tá boladão. Marquinhos WF que te bota com pressão. Bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão. Tu prepara, na raba toma tapão. Vai, toma. Não vai loira safado e bota jaca pra tremer. Quero ver tu balançando quando o grave bater. Toma, vai. Não sacanhe meu talento, eu sei que vai querer descer. Esse beat intimado que te faz se envolver. Sem negligência vai, que o pai tá boladão. Marquinhos WF que te bota com pressão.